اندر سے. Devia ter a esquerda, deve estar a formação, já retorna para a ajudona, ok? Ciente. Uno Índia e Alfa, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, que foi o total 9908. Alfa, Alfa, Tango, prossiga. Porra, meu Bravo, Alfa, Tango. Prossiga, Bravo, Alfa, Tango. Bravo, Alfa, Tango, tem gente que não foge na parte 3, não tem gente não. Solicita transporte para os passageiros, é isso? Ah, negativo, só para tripulantes, são dois, está na parte 3. Tá, ok, vou informar aqui em Freire, ok? Obrigado, obrigado. Urta 3600, seu solo é o 04, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 9 na sua escuta, até lá, o 3600. Boa noite, eu vou no 805. Tá 3 milhas para o marcador externo. O voo 805, boa noite, avistado. Cheque o trem, o vento é 1,00 graus com 5 nós, o altímetro no 0,7. Autorizado o pouso na 10. Ok, ele pouso na 10, 1,0,1,0,1,0,7, gol no 805. Ciente total, mantenha a posição e aguarde. Vai manter total. Salvador, boa noite, sou 3152, informação, Charlie. 3152, desça para 050, chegada a Mare. 050, chegada a Mare, então 3152. PMC 5809, torre 186. 186, obrigado. Salvador, o web 5809, tá no ILS, baixa travado. 809, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Vai reportar. Total 9908, agiliza as manobras assim que autorizado. Total 9908, alinhe mantém, turno 0, agilizando. Turno 7. 17643. Solo 08, direito no 21, direita taxi via Alfa, Juliette, portão 01. Direita Alfa, Juliette, para o 01, 805. Solo externo, baixo travado, 509. Gente, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando. Total 9908, vento 090 graus, 069, livre decolagem, pista no zero. Web 5809, vento 090 graus, 069, livre pouso, pista 190. Tenho pouso autorizado na 190, 5809. 9908, decolou 10, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 1208, total. Salvador, é o total 9908, decolou na sua escuta. 9908, contato radar, subiu 320. 320, total. Deriva na Pro de Arbor. Autorizado Arbor, total. Web 5809, solo 12, direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07. Total 9908, voe CBID. CBID, total. Golo 643, eu para sequenciamento direito agora na 240. O limite ao localizador desça para 3.000 pés. 3.240, bloque limitado no 643. 3152-2000 na PROD de 1, informe estabilizado na LS. 2000 na PROD de Duna, direto, chamará no ILS, então 3152. 643, redução para 200 nós, aguardando vetores finais. Vai reduzir bastante com a 643. Chama Centro Recife, 1288, tem um bom voo. 288, obrigado, bom trabalho. Volo 643, curva esquerda agora na 150 para interceptar ele, esse informe estabilizado. Ok, vai informar estabilizado, curva na esquerda agora 643 para interceptar. Ok, desce para 2000 e informe estabilizado. É, então. nada no localizador, tá 3152. Sim, torre 1862, é 3152. 1862, obrigado. Torre Salvador, tá 3152, boa noite. Boa noite, são 3152. Livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 059. Pouso 39, pista 10, tá 3152. Receptando, estabilizado, gol no 643. Quatro três, complete agora o ILS com a torre, 1862, já tem um pouco. 1862, é bom. Salvador, boa noite, gol no 643 estabilizado, final, pista 10. Boa noite, gol no 643, continue a aproximação, informo que será o número 2 para pouso, aguarde a autorização. Aguardar, reduzindo no final, gol no 643. Sem problema, gol no 643, o tráfego à frente está a final de 4 milhas aqui no zero. Tá bom. No 52, solo 26, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Direita, Alfa Juliette, pro 10, no 3150. 3152. Bono 643, vento 080 graus, 069, livre pouso, pista 10. Autorizado pós, agora 643. 1805, diante da informação Delta, autorização Natal. 905, buca transição V para saída, aguarde um minuto, cópia. Aguardo, 905. Uno 643, solo aos 29, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Direita, Alfa, Juliette para 06643. Voo 805, copia. Copia. Voo 805, Natal, aprovado nível 370, via peso 10. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5447, controle 120.80, gol no 805. Autorizado 370 para Natal, apresura 10, decolando 10, cumprindo a Puca Zipar com curva esquerda 5447, transponder controle Salvador 20.80, gol no 805. Gol no 805, atejamento correto, chame pronto.